Começa agora, Mundo Sertanejo. Mundo Sertanejo. Apresentação, Diego Valadares. Olá, amigos, eu sou o Diego Valadares, mais uma vez estamos juntos e misturados aqui no nosso Mundo Sertanejo. Um abraço a todos vocês que já estão ligados, viu? Conte pros amigos, conte pros vizinhos, Diego Valadares está no ar com o Mundo Sertanejo. Este programa que é meu, é seu, é nosso. Vamos em frente, quem canta bonito, Gustavo Lima, Doidaça. Provocando a noite inteira, falando em meu ouvido um monte de besteira. Tá colocando a mão por baixo da cadeira, tá se insinuando e eu gostando dessa brincadeira. Chega chegando, bate pra cima, pega pegando, entra no clima. Faz, faz, faz. Chega chegando, bate pra cima, pega pegando, entra no clima. Faz, mais, mais. Tá colocando a mão por baixo na cadeira, tá se insinuando e eu gostando dessa brincadeira. Chega chegando, bate pra cima, chega pegando, entra no clima. Chega chegando, bate pra cima, chega pegando, entra no clima. Faz, faz o mais. Virou mulher, tá doida, é. Vem que vem com tudo que eu vou dar o que você quer. Ouvimos com Gustavo Lima, Doidaça, moda boa para dançar, né? Mundo Sertanejo está no ar. Minha querida Miriam Teixeira, em Cuiabá, Mato Grosso, sempre interagindo comigo. Querido, um beijo, obrigado pelo carinho de sempre, viu? Meu amigo Ivo Ferreira, Ademir e Sueli, eles são de Ilha Bela, São Paulo, né? A Rádio Cidade FM exibindo o nosso programa. Valeu, Ivo Ferreira, Ademir e Sueli. Eles fazem parte da equipe da Rádio Cidade FM de Ilha Bela, São Paulo. Muito obrigado, meu amigo, meus amigos aí de Ilha Bela. Ricardo Teles, da Vitória FM, todos da equipe da Vitória FM Cocalzinho. Aí, meu amigo Oséias Cordeiro, da Difusora AM, em Juara, Mato Grosso, também exibindo o nosso Mundo Sertanejo. Muito obrigado a todos vocês pelo carinho, tá bom? Ricardo Souza, Cabra Danado, aí de Humaitá, sempre ligado no nosso programa. Um abraço, Ricardo Souza, a sua mamãe, a Dona Maria do Carmo, sempre ligados, todos ligados no nosso Mundo Sertanejo. Quem vai cantar bonito agora? Kaique e Cadu, Sentimento Bom. Quero te falar de tudo que passei, de tudo que senti, de tudo que pensei sobre esse amor que só fez bem pra mim. Quero expressar junto com você essa magia linda de viver. Estar ao seu lado é muito importante. Você é tudo que sonhei. Você é tudo que desejei. Agora eu sei que mais do que nunca estou apaixonado. Agora eu sei que essa paixão no peito tá grudada. Sentimento bom de estar apaixonado. Sentimento bom de estar embriagado de tanto amor. Tanto amor. De tanto amor. Sentimento bom de estar embriagado de tanto amor. Tanto amor. De tanto amor. Tanto amor. Muito bem, vamos em frente porque atrás vem muita gente. Meu amigo Aleir, locutor da Capivari FM, programa Capivari Sertanejo, todos os dias às 17 horas. Estive com ele ao vivo, batemos um papo, os ouvintes, todo mundo ligando, dizendo que gosta de ouvir também o mundo sertanejo. Valeu, meu amigo, o João de Camargo, diretor da Capivari, Bideca. O Anito, um abraço, viu, Anito? Um abraço a todos vocês da Capivari FM, o Ronaldo, o Osman, o MacGyver, todos vocês. Aê, Dona Antônia, seu Galdino, ouvintes da Capivari, a Deise Cristina, um beijo pra você, viu? Deise Cristina, um beijo pra todos vocês, amigos de Abadiânia, Estadão de Goiás, exibindo o nosso programa, ouvindo aí pela Capivari FM. No quadro ao som da viola de hoje, quem canta bonito, João Pedro e Rafael, pra minha querida amiga Suzy Maciel em São Paulo, pra Vânia Rocha, pra todo mundo, cantam Mercedita. Agora no Mundo Sertanejo, ao som da viola, ao som da viola. Recordo com saudade seus encantos, necessita perfumada, flor bonita. Me lembro que uma vez a conheci num campo muito longe, numa tarde. Hoje só ficou saudade desse amor que assim se fez. E assim nasceu nosso querer com ilusão, com muita fé. Mas eu não sei porque essa dor deixou-me dor e solidão. Ela se foi com outro amor e assim me fez compreender o que é o querer, o que é sofrer, porque lhe dei meu coração. Deixando, e a saudade só ficando dentro do meu coração. Mas apesar do tempo já passado, necessita sua lembrança palpita na minha triste canção. E assim nasceu nosso querer com ilusão, com muita fé. Mas eu não sei porque essa dor deixou-me dor e solidão. Ela se foi com outro amor e assim me fez o que é o querer, o que é sofrer, porque lhe dei mi coração. Você está ouvindo Mundo Sertanejo com Diego Valadares. Voltamos a apresentar Mundo Sertanejo. Já estamos de volta, o Mundo Sertanejo está no ar. Quero mandar um abraço para os meus amigos Juraci Pereira e Cida Vieira de Abadiânia, né? Eles são da Paula Araújo Calçados, aí na rua Joaquim Alves, 44. Um abraço a todos vocês, sempre ligados na Capivari, né? Um abraço, meu amigo Dailton Nascimento, diretor da Rádio Supernova Atividade de Santa Rita de Cássia, na Bahia. É, ele diz aqui no e-mail, né, que o programa é audiência total em Santa Rita de Cássia. Um abraço a todos vocês, ouvintes da Supernova Atividade de Santa Rita de Cássia, né? Um abraço a todos vocês, muito obrigado. Valeu, Dailton Nascimento, cabra danado, que vai cantar bonito agora de Brasília para o Brasil inteiro, a pedidos da minha querida Maria José de Posse Goiás, da Carol também de Posse Goiás, da Márcia Farias, da Gorete Diogo, da Quequel, todos vocês de Santa Luzia do Paroá, Estadão do Maranhão. J. Neves canta O Avião. Avião avião. Me diz o seu paradeiro. Fico aqui o dia inteiro esperando meu amor. Será que me esqueceu? Ou será que vai voltar pra aliviar a minha dor? Está pra me matar. Será que me esqueceu? Ou será que vai voltar pra aliviar a minha dor? Está pra me matar. Muito bem, vamos em frente. O Mundo Sertanejo está no ar. Meu amigo André Braz, em São Geraldo do Baixio, Minas Gerais. Os amigos da Rádio Líder FM exibindo o nosso programa aí. Muito obrigado, viu? Um abraço a todos vocês, amigos de Taiobeiras, Minas Gerais. Aê, a todos vocês, ouvintes aí dessa linda cidade da rádio que exibe o nosso programa aí, a Cidade FM, né? A Fanny Salles, os seus papais. Aê, a todos vocês de Taiobeiras, Minas Gerais, o meu muito obrigado, viu? Obrigado pelo carinho de sempre. Deixa eu mandar um abraço aqui, uma ouvinte muito especial de Taiobeiras, ela sempre interagindo comigo no Facebook, minha querida Alzirene Rodrigues. Um beijo para você, viu, querida? Me convidou para fazer um show em Taiobeiras e comer um franguinho caipira, que ela disse que vai preparar com muito carinho. Obrigado, viu, querida? Um beijo para você, Alzirene Rodrigues, em Taiobeiras, Minas Gerais, a todos os nossos ouvintes dessa linda cidade. Vamos em frente, quem canta bonito, Rafael Silva, Espelho Quebrado. Agora sim, agora vai. Ah, meu Deus do céu, é muita paixão pro coração só. Vem comigo. O espelho quebrou, já faz tempo que eu não vejo como anda a minha aparência. Deve estar igualzinho ao espelho quebrado, jogado no chão. Foi a paixão que eu sinto por ela quem me deixou assim, machucado por fora, quebrado por dentro. Tô com pena de mim. Tempestade de amor que passou por minha vida, não tive saída, me deixou no sufoco. Fogo ardente que queima meu corpo e não quer se apagar. Alma ferida, caída aos pedaços, e ela nem quer saber. Sai de mim, ó, tristeza infinita, eu preciso viver. Ah, essa dor que não passa, que está me matando. Hoje ela vive tão longe e nem sabe como estou. Vem, esperança perdida, e devolve minha vida. Junte os pedaços quebrados do nosso amor. Tempestade de amor que passou por minha vida, não tive saída. Me deixou no sufoco, fogo ardente que queima meu corpo e não quer se apagar. Alma ferida, caída aos pedaços, e ela nem quer saber. Sai de mim, ó, tristeza infinita, eu preciso viver. A dor que não passa, que está me matando. Hoje ela vive tão longe e nem sabe como estou. Vem, esperança perdida, e devolve minha vida. Junte os pedaços quebrados do nosso amor. Junte os pedaços quebrados do nosso amor. Aê, Rafael Silva cantou pra vocês, Giedelson Moura, Espelho Quebrado. Um beijo pra minha querida Adriele Kalene, em Escada, Pernambuco. Ali interagindo comigo no Facebook, diz que não perde o programa. Obrigado, viu, querida? Um beijo pra você. Aí, meu amigo Miqueias Coelho, em Feira Nova, Maranhão. Um abraço, viu? É, quero mandar um abraço carinhoso aqui ao meu amigo, deixa eu ver aqui, Jean Jesus, né? Jean Jesus e a sua mamãe, Dona Isabel, ouvintes da Cidade FM em Bom Jesus. Muito obrigado, viu, Jean Jesus, interagindo comigo no Facebook. Obrigado, viu? Aí, meu amigo Denis Santiago, ele é maranhense e mora no Rio de Janeiro. Diz que não perde o programa acessando radioestudiobrasil.com.br. Um abraço, viu, Denis Santiago, aí no Rio de Janeiro, interagindo comigo também no Facebook. Muito obrigado, viu? A Dona Neuza, senhor Edmar, pais do Luiz Fernando, ou pela... Perdão aqui, minutinho, por favor. Aí, Dona Neuza, o senhor Edmar, eles são pais do Neymar. Aê, Neymar, da 90.9, em Pouso Alegre. A Areta Promoções pediu para eu mandar um abraço, né? Para Dona Neuza, o senhor Edmar, eles são papais do meu amigo Neymar, aí da 90.9 em Pouso Alegre, sul de Minas Gerais. Valeu a todos vocês, amigos ouvintes dessa linda cidade. Um beijo no coração de todo mundo. Quem vai cantar bonito agora? Cristiano Araújo, Mente Pra Mim. Olha dentro dos meus olhos e me conta umas mentiras só pra me agradar. Fala que hoje eu tô bonito, que ainda pensa em mim quando vai se deitar. Diz que quando acorda todo dia seu primeiro pensamento pode ser que seja eu. Mente pra esse cara inocente, fala que ele ainda vai ser seu. O amor da sua vida era eu, não era verdade. Eu vou amar doendo, eu vou amar sofrendo, mesmo sabendo que tudo pode acabar. Mente pra mim, é o que eu gosto. Quanto mais

Vamos em frente, Mundo Sertanejo está no ar, minha querida Márcia Henriques, em Sobradinho, Distrito Federal também, ouvindo o nosso programa. A Fabiana Santos, em Águas Lindas, em torno de Brasília, né? Águas Lindas de Goiás, ouvindo o nosso programa. Aí, minha querida Vilma Fernandes, em Caetitu, Berilo, Minas Gerais. Aí, ela disse que ouve meu CD todos os dias, né? Ô, Vilma, pode furar que tem mais, viu? Vilma Fernandes, em Caetitu, município de Berilo, Minas Gerais. Um abraço aos amigos da Rádio Araia FM, Reginaldo Franco e todos da equipe da Araia FM, exibindo o nosso programa. Um abraço, muito obrigado, viu? Meu amigo Edmilson Aparecido, aí de Carapicuíba, os amigos da Rádio Fonte de Água Viva, exibindo o nosso programa. Um abraço a todos vocês, muito obrigado, viu? A Keila Cristina, em Licínia, Minas Gerais, sul de Minas Gerais. Keila Cristina, um abraço a todos vocês aí da Rádio Rainha da Paz, Valderlino Miguel e todos da equipe da Rainha da Paz FM, exibindo o nosso programa. Um beijo para você, viu, Keila Cristina. Um beijo para Kelly Cristina também, em São Sebastião, Distrito Federal, ligada no nosso Mundo Sertanejo. Quem vai cantar bonito agora? Deixa eu ver aqui. Diego Valadares, vou cantar para vocês essa música que também marca muito a minha carreira. É Modão Sertanejo. Aô, desce um pé de frango e mais uma. Me dê uma chance. Canta, Diego Valadares. Nosso caso de amor só ficou saudade. Momentos que a gente viveu de felicidade. Não sei o que faço agora, me sinto sozinho. Não tenho mais os seus abraços, nem os seus carinhos. Me dê uma chance, que eu vou te provar o quanto te amo e quero te amar. Não sei o motivo, porque tudo acabou. Meus braços te esperam com o mesmo calor. Nosso caso de amor só ficou saudade. Momentos que a gente viveu de felicidade. Não sei o que faço agora, me sinto sozinho. Não tenho mais os seus abraços, nem os seus carinhos. Dê uma chance, que eu vou te provar o quanto te amo e quero te amar. Não sei o motivo, porque tudo acabou. Meus braços te esperam com o mesmo calor. Não sei o motivo, porque tudo acabou. Meus braços te esperam com o mesmo calor. Oh, oh, oh, oh. Muito bem, muito bem. Cantei para vocês, me dê uma chance. Um beijo para minha querida Silvana Machado, em São João do Paraíso, Estadão de Minas Gerais. Um beijo aí para os seus papais também, aí no sítio, né, ouvindo o nosso programa. Aê, seu Tião, um abraço, muito obrigado, viu? Silvana Machado, a Silvana Vitorino, todos vocês amigos de São João do Paraíso, Minas Gerais, ouvindo o nosso programa pela Rádio Paraíso FM. Muito obrigado pelo carinho, pela parceria de vocês, viu? Aí de São João do Paraíso, Estadão de Minas Gerais.